gostosa. Pessoal de Salvara, região. Essa é pra escutar gostoso. Vamos nessa! Desde o dia em que eu te vi, não consegui mais me conter. Foi aquele amor que veio com você e invadiu meu coração e me tirou da solidão, solidão. Eu vivo agora feliz. O vento que te trouxe aqui pra me deixar num lado amor. Mostrar esse paraíso tropical que é Salvara, te amar, te beijar, mergulhar nessa piscina natural. Em Cabo Sul eu quero estar, em Bom Jesus poder te amar, em Araripe encanta, vê o pôr do sol, que maravilha. Em Cabo Sul eu quero estar, em Bom Jesus poder te amar. Em Araripe encanta, vê o pôr do sol, que maravilha. É Salvara. Consegui, mas me conter. Como é? Como é? Foi aquele amor que veio com você e invadiu meu coração e me tirou da solidão, solidão. Eu vivo agora feliz. Ó, vento que te trouxe aqui pra me deixar num lado amor. Vem! Te amar, te beijar, mergulhar nesse paraíso tropical que é Salvara. Te amar, te beijar, mergulhar nessa piscina natural. Em Cabo Sul eu quero estar, em Bom Jesus poder te amar, em Araripe encanta, ver o pôr do sol, que maravilha. No porto e na ilha eu quero estar,